Romano Zero, Fomo também o Kenegal no 017. Gente, Índia Alfa, antes da Golf chama a Torre para ingresso, Avianca 6310. Mantém a proa, limite a 090 Salvador. Correto, vai seguir tráfego na aproximação. R330, vai Portugal. Equipamento Mike Delta 87, mantendo o nível 340. Padrão é posto com 157, meio existente, 1,700. Clear, Falcão 157, report set on localized cause of runway impact. Existente, 1,700 feet. I call to establish a localized runway to wait, posto com 157. Correio 9642. Rio 9642, prossiga. E o paciente da Vitor, poderia coordenar o nível 300 para Guarulhos? Será coordenado 300 para Guarulhos? Qual o horário previsto no plano? O horário seria 01 Zulu. Se puder o senhor adiantar uns 15 minutinhos, a gente agradece. Perdão, qual é o horário? 01 Zulu. Ok, então ele só deve aparecer aqui pra gente em cerca de meia hora, ok? E pra Recife também no mesmo tempo, em mais meia hora. É, assim que aparecer a gente já coordena com o centro. Ah, com certeza, com certeza. Muito obrigado. Ok. Falou 604, livrou? Falou 604, prossiga. Qual a sua posição no momento? Tá na, mantendo posição antes da Alfa, é isso? Sim, mantido. Ok, o número 04 vai prosseguir cruzando a Alfa via Kilo, pátio 3 e para o portão 2 do pátio principal. Kilo, pátio 3 para o portão 2 do número 04. Avianca 6310, atenção, o Golco vai cruzar a Alfa à sua frente via Kilo, ele vai prosseguir, ok? Tá sim, tio, vai dar passagem na lata. Mal, 4. Centro Recife, frequência 126.85, alternativa 125.45, da 3662. Agradeço, Avianca, boa noite. Tá, boa noite. 7 and Guru. Good evening, confirm the LNG and outlook. Ok, Portugal 157, clear to land, runway 28, and wind 190 degrees, 08 knots, altimeter side 1017. Clear to land, runway 28, CNH 1017, Portugal 157. Doutor, tá 3858, box 05, só que estamos pegando o sinal. São 3858, aguarde um instante para o puxo de acionamento. Coordene com a equipe de solo, tem uma aeronave da Gol taxiando agora a sua cauda. Assim que a mesma estiver liberada, está livre o seu, tá, seu puxo, chama para táxi. Sente coordenação, observando a aeronave, tá 3850. Doutor, tá 3152 para pushback e acionamento, portão 3. Tá 3152. Atento ao aeronave da Gol que tá taxiando agora a sua cauda. Assim que liberado, tá livre seu push, chama para o táxi. Após o Gol passando na cauda, livre push, chama para o táxi. 3152. Portugal 157 on the ground at 02 and the left contact the ground 121 decimal 9. 121 decimal 9, by the left approach contact 157. Air Portugal 157, follow taxi via Alpha and Juliet to gate number 11. Alpha, Juliet, gate number 11, Air Portugal 157. 8, repouso autorizado, pista 28. Vento 19, 0 graus com 07 nós. Ajuste no 0 no 7. Livre pouso na 2867, 48. Portugal 157. Via the Juliet taxi. That's affirmative. Via Juliet to gate number 11. Okay. Attention for the traffic pushing on gate 5. Via Juliet to gate 11. Portugal 157. Doutor 358, informo que a aeronave da Portugal 330 está ingressando agora via Juliet, vai taxiar à sua frente aí, ingressando no pátio. Sente observando a Portugal. Para o táxi 163 a bordo, 3:15 pelo meio, Fernando Natal. Copiado, 163, 3:15 Natal. Está livre o táxi, contornando a ilha à sua direita, após Alfa. E antes da Golf, chame a torre 186 para ingresso. O QNH107 tem uma boa noite, um bom voo, tá 3152. Então, 33, contando a ilha direita, Alfa Golf, antes da Golf, 1-8-6-12. Para o táxi, o TAN 3858, POB 77, 4 horas e 30, Teresina. 4-0, vai liberar a próxima esquerda, vai chamar o solo 219, boa noite. 219, liberado. Tenha um bom voo, uma boa noite, tá 3858. Silêncio Alfa, antes da voo, 18-6, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite, objeto 6748, livrão se escuta. Objeto 6748, muito boa noite. Está livre prosseguir via Alfa e Juliette para o portão 04. Ou Alfa Índia via 04 para o 04, se o senhor preferir, ok? Ok, Alfa Índia para o 04, objeto 6748. Vento 190 graus com 07 nós. Ajuste no 0 no 7. Estourizado decolagem pista 28 no 0 no 7. Vem a caminha 3, 1 no 0. Brasil 6310, decolado 08, controle 119.35. Bom voo, boa noite. 1935, boa noite. Bianca 6310, contato radar na decolagem, suba para nível 250 na saída, Aron Transão Melim. 250, Aron Melim, 6310. Salvador, boa noite, está 3152, ponto de estrada 28, pronto. Santana 52, está autorizado a alinhar e decolar, pista 28, o vento 190 graus com 07 nós, ajuste no 017. Beleza, Salvador, está 3152, ajuste no 017. Salvador, tá 3858, próxima 28, pronto. Ali mantém, boa noite, eu tá 3858. Galera, mantém, 28, tá 3858. 52, decolar 211, controle agora em 119.35, bom voo, boa noite. 3215, boa. 310, grato. Salvador, boa noite, tá 3152, decolado, Aron. Tá 3152, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível 330 na saída, Aron, transição Melim. Bom, Melim, 330, tá 3152. Autorizar a decolagem da pista 28, vento 190 graus com 07 nós. Ajuste no 017. Decolagem 28, tá 3858. Web 6727, autorizado a atenção ao nível 360. mantendo a sua proa 673. O limite da ventilação é 3.4 milhas apoiando uma navegação na proa de Tagastal. Não, Vandoro, Mike tem que eco. Seu limite nessa proa é o... Horário, 00-04-10, PLD 163, Mississippi, 0114, Zulu, no horário, abraço, até amanhã. Bom final de semana. 9.35, bom voo, boa noite. 9.35, boa noite, obrigado. Boa noite, está 3858. 3858, sobe ao 390, vigilância radar. 390, sobe 3858. Útil, tenho já aprovado o 370 para Fortaleza, aceita? Aceito. São Gol no 604, autorizado para Fortaleza, nível 370, pela aerovia Opus 119. Após a decolagem da 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Transponder é o 5401 e controle opera em 119.35, Codejo. Decola 28 com curva direita na saída Aron, transição Melim, aciona 5401 e o controle 119.35, no 604. No 604, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Chamaremos quando pronto, com no 604. 230, alterno 273. Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. Tá, 32.25.45, boa noite. Boa noite. Boa noite, eu tenho já o 340 aprovado para Guarulhos, aceita? Ok, 340, informação alfa, prossiga. O objeto 6747 está autorizado nível 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Após a decolagem da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval e após direto Wildes. O transponder é 5177 e o controle 119.35, Codejo. Ok, então copiou aprovado 340 conforme, via Upper Whiskey 50, decola 28 com curva esquerda, a nossa saída será a saída Gole, Eval, Bless. O transponder é o 5171 e na saída 1935. Confirmando, o transponder é 5177 e a saída é Gole Eval Eudes, ok? Tá positivo, senhor. Gole Eval Eudes, 5177 o transponder, obrigado. Correto, objeto 6747, chama para o Polo Puxa, acionamento no Proton 4. Vai. Identificação nível 340, com destino a Alfa 3305 na proa de mar, intercepta a chegada Cari. Desça a via, identifique o ajuste no 097 Salvador. 3305, desce via com 10197. Perfil Cari. Solo Salvador, voo 604, posição 2, pushback, estacionamento. O voo 604, posição 2, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado.